Você não é daqui da terra, você é lá da eternidade. Você não é qualquer um. Deus te chamou para um propósito absoluto. Nós temos que andar na contramão mesmo dessa era, desse tempo, das hostes espirituais da maldade. Daniel é um exemplo disso para nós, porque ele está remando contra a maré e não abre mão disso. Ele continua andando e remando contra a maré. Aleluia. E aí os chefes dos oficiais, entretanto, deram novos nomes a Daniel. Daniel passou a se chamar Belsesar, que em babilônico quer dizer, Bel te proteja. Gente, Bel te proteja, Belsesar significa tesouro de Bel, ou depósito de Bel. Olha o segredo de Bel. Bel, Deus babilônico. Você pensa o que é passar de Deus é meu juiz para tesouro de Bel? Hã? Eu diria, está me estranhando? Não, o meu nome não é esse não. O meu nome é o Senhor é o meu juiz. Não, tu não é o Bel. Vem cá, tesouro de Bel. Eu, hein? Não chama disso, não. Aí tem uma hora que tu cansa. Tu começa aí. Estão te chamando. Vem cá, ô, tesouro de Bel. Pois não. Mas lá dentro tu fala, meu nome não é esse. Me chama do que tu quiser, meu nome não é esse. O meu nome é um nome, não é um apelido. Tu tá me tratando pelo meu apelido? Tu vai ver só qual é o meu nome. Diga comigo, eu tenho um nome que nem eu mesmo conheço. Lá na eternidade, Deus vai me dar um novo nome. O meu nome aqui da terra é só um apelido, mas quem eu sou mesmo, Deus é que sabe. Aplaude que foi legal. Pode aplaudir. Você sabe como é que Sadraque passou a se chamar? Inspiração do Sol. Deus do mal. Por favor, Deus que criou o mal, seja favorável a nós. Que significava Sadraque. Mesaque significa aquele que pertence à deusa Shechash, que significa Babilônia. Abdinego, servo de Nego. Gente, eles tinham nomes proféticos. Azarias é a Deus. Deus é quem me ajuda. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como nosso Deus? Daniel, Deus é o meu juiz. E de repente, aqueles que levam esses jovens cativos trocam o nome deles. Além de serem escravizados, ainda foram roubados na sua própria identidade, na sua paternidade. Você pensa que eles se entregaram a esse tipo de sistema? Você pensa que eles se entregaram à cultura babilônica? Não, eles mantiveram de pé e firmes, lembrando que o nome deles é mais que um apelido, mas um significado de existência. Cada um de nós aqui carrega o nome de Jesus em suas testas, em seus corações, em suas mãos, em seus joelhos, em suas roupas. Nós estamos aqui nessas coisas para dizer para esse tempo secular, nós não vamos nos dobrar a seu governo, nós não vamos agir conforme a moda diz, nós não seremos levados cativos em nossos corações, em nossas mentes, em nossas famílias, nós não nos dobramos a esse sistema maligno e maldito. No entanto, nos prepararemos para resistir no dia mau. Você está gostando de começar o ano assim? Diga comigo, mudou a estação? Mudou o governo? A cidade foi sitiada? roubaram a paz, roubaram o ouro, roubaram as finanças, roubaram a saúde, roubaram a educação, mas não roubaram quem eu sou em Deus. Vocês estão entendendo isso? Quando o ano vira o governo, acontece a tragédia. Mas lá no meio dos cativos, dos deportados, daqueles que estavam numa pátria que não era sua mãe, daqueles sem lugar, daqueles sem direitos, daqueles sem tesouros, estavam jovens que iam incomodar muita gente. Diga assim, eu sou um incômodo no inferno, diga. Aonde eu chego eu incomodo, vai. O que mais me chama atenção, que até esse novo estudo eu não tinha enxergado ainda, eu não sei se a Rafa passou aquelas fotos para o telão. Eu fui mexer nos meus estudos, nos meus cadernos, eu tenho umas apostilas impressas dentro do meu caderno do Garfield lá em casa. Mas eu comecei a entender que havia um motivo para esses jovens não comerem aquela comida. Eles estavam lidando com um principado de ciência e sabedoria. Bota lá aquele bicho bem feio, Rafa, aquele que está com uns cadernos na mão, um ser meio não sei o que lá. É, eu acho que é o primeiro. É esse mesmo, Nabu? Nabu era o deus assírio-babilônico de sabedoria e da escrita. Hã? Sua consorte é a deusa das súplicas, Tashmetum, acho que é isso. Nabu era o guardião das tábuas do destino, das quais o destino da humanidade foi registrado, segundo a lenda deles, tá, gente? Além disso, às vezes ele era adorado como um deus de fertilidade e como um deus da água. Nabu era conhecido como o escriba de Marduk, um outro deus, é uma outra aula essa. E mais tarde assumiu o posto de deus de todos os escribas, usurpando o posto da deusa suméria Nisaba. Gente, isso é cultura do Antigo Testamento, cultura babilônica. Pode tirar esse bicho feio daí, não quero papo com ele não, sai daí. Quer dizer então que foi esse bicho feio que usou Nabucodonosor para sitiar Jerusalém, para roubar esses jovens. Quer dizer que Nabucodonosor era filho de Nabu. O deus do quê? Da escrita e da ciência. E de repente, versículo 8 diz, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Ah, agora começou a fazer um pouco mais de sentido o negócio para mim. Como é que ele tem essa ideia do nada? Paulo vai dizer, não pergunte de onde vem o alimento, coma tudo. Estou com Paulo, que eu sou missionário, eu tenho que sair comendo geral. Botou na mesa, eu como, não pergunte de onde vem. Mas se você souber de onde vem, melhor não se meter com isso.